Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro son el nuevo show que le vino encima a la población en esa ciudad. No todos están alegres. Sobre los desalojos previos a este mega evento y sus consecuencias, hablamos con un compa anarquista de esta ciudad. En la entrevista también hablamos del movimiento Fora Temer y la situación política más general en el país. Ok, hola. Estamos aquí con el compañero Damiro de Río de Janeiro. Y el 5 de agosto recién empezaron los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Y por eso queríamos preguntar cuál es la situación que se encuentra ahora con estos Juegos en la ciudad. Buenos días. Actualmente en Río de Janeiro hay algunas manifestaciones contrarias a los Juegos Olímpicos y una fuerte represión de la policía, tanto en las calles como también en los barrios, en las favelas, en la periferia de Río de Janeiro. Pero esos conflictos no son nuevos, ¿no? Pero era de esperar casi que iba a haber enfrentamientos, porque ¿qué efecto han tenido los Juegos en este tiempo antes de la empezada de los Juegos? O governo de Rio de Janeiro aí sistematicamente aí feito várias reformas e expulsão das pessoas de las casas, de los bairros para construção dos espaços para os Jogos Olímpicos. Aí gasto até agora 38 bilhões de reais para fazer as reformas de la cidade. E com isso aí expulso hay deslocado a las personas, 67 mil personas son expulsas de las casas para las construcciones de los espacios de los Juegos Olímpicos. ¿De qué barrios se han expulsado esas personas? Principalmente de la zona oeste de Río de Janeiro, una de las villas que se llama Autódromo, Barra da Tijuca. Hay una valorización muy grande de los terrenos, de los sitios, y las personas son expulsas de las casas para construcciones de inmuebles, grandes corporaciones que están junto con el gobierno para planear y ampliar los lucros. Tú dices expulsaron a esas personas, pero ¿qué significa eso en concreto? ¿Qué podemos imaginarnos bajo una expulsión en Río de Janeiro? Algunas de esas personas recibieron un documento, un papel, que comunicaban que estaban siendo desalojadas de las casas y tenían que salir en 24 horas de las casas. Algunas de esas casas fueron derrubadas con máquinas, con tractores y un fuerte aparato policial para garantir la destrucción y la expulsión de las personas. Entonces, hubo grandes conflictos en esos locales, de esos moradores que fueron desalojados, que moraban a más de 40 años en esas regiones. Y el gobierno se justifica que era una área pública que no pertenecía a las personas. ¿Y qué es lo que dice el gobierno que está haciendo para la población? El gobierno que te indica que es necesario mejorar las calles, las casas, ¿no? Y hacen las mudanzas, los cambios de las personas para lugares más distantes donde ellas habitan, donde ellas trabajan, ¿no? Entonces, hoy un trabajador, ¿no?, y esas personas también gastan en media de 4 horas por día en transporte público para se deslocar a la ciudad. Hace poco estuve escuchando una entrevista en una radio alemana, en una radio oficial alemana, que por un lado omitía el hecho de las expulsiones, no sabía nada de eso. Por otro lado decía que uno de los grandes logros de estos Juegos Olímpicos era la introducción de una nueva línea de metro en Río de Janeiro y que eso le iba a traer muchas buenas cosas a la gente. ¿Cómo se hace eso con el metro, el acceso, el movimiento ahora en los Juegos Olímpicos? El metro en Río de Janeiro es muy pequeño y es apenas una extensión de una estación apenas que fue construida né? E com muito custo, muito caro, milhões investidos, né? E as construtoras que estão junto com os escândalos governamentais, que tanto do governo federal como do governo do estado do Rio e da cidade de Rio de Janeiro. De corrupção. E esta estação é apenas uma pequena estação, nada mais, mas assim consumiu milhões de reais para a construção. O sistema público, o sistema de transporte em Rio de Janeiro é muito precário, muito caro e não atende a população. E nesse momento, em Jogos Olímpicos, grande parte da população não consegue se deslocar, por exemplo, pelo metrô, porque há bilhete específico para os Jogos Olímpicos. E também na cidade de Rio de Janeiro, decretaram feriados, paralisações da cidade. Há muito trânsito das pessoas e de carros, automóveis e bus, para não atrapalhar o deslocamento das delegações de jogo, né? Aí criado também algumas faixas específicas em Las Cades, apenas para os Jogos Olímpicos. E se quedam multas de 300 a 400 euros para aqueles que passarem por essas faixas. Então, há uma proibição. Ao mesmo tempo, há também uma grande militarização das favelas para impedir que a população faça manifestações contrárias aos jogos, aos políticos. E nisso, há uma pesquisa que aponta que 82% da população brasileira acha que não se deveria ter investido esse dinheiro dessa forma nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos. Sí, como mencionas, parece que no hay mucho apoyo a estos juegos en la población en general. ¿Puedes tal vez explicar un poco más? Porque ya en el tiempo de la Copa de Fútbol ya había una división bastante grande, creo, entre gente que apoyaba y no apoyaba, como es ahora. Como o Brasil está em crise e há um desemprego muito grande, a população está completamente está contra os jogos por conta dos investimentos que são cortados da educação, da saúde, do jubilamento dos trabalhadores. E então, parte dessa população, a grande maioria, está contra os jogos, acho que é um desperdício de dinheiro público da aplicação. E o Brasil, que tem um PIB, um Produto Interno Bruto, de 4 trilhões de reais, 50%, ou seja, 2 trilhões, são destinados a pagamento da dívida pública. E isso está compromete os serviços públicos com saúde, educação, e a população mais carente está sentindo isso. E também, com isso, o aumento do desemprego, da violência nas cades, nos bairros mais pobres, nas favelas, né? Principalmente em Rio de Janeiro e nos grandes centros urbanos. E um outro dado é que a violência da polícia tem aumentado e, nesses últimos anos, a letalidade, a mortandade da população feita pela polícia tem aumentado muito também. E, ao mesmo tempo, não há julgamento para os policiais que são acusados de crimes, de assassinato, desaparecimento. A justiça no Brasil ela está mais voltada a atender os interesses dos mais ricos do que dos mais pobres, né? Um caso específico é de Rafael Braga, que é preso, condenado a 5 anos por portar desinfetante em Lacade, em las manifestações de 2013, em Rio de Janeiro. Está condenado a 5 anos de prisão. Bueno, para terminar, tal vez, creo que também deveríamos perguntar algo sobre a campanha de Fora Temer e todo esse processo com a presidência. Que é o que se pode observar aí? Que é uma posição anarquista al respecto? Para falar de Fora Temer, é importante colocar claramente a questão de como o PT, Partido dos Trabalhadores, chegou ao poder. Que era um projeto de governo do Partido dos Trabalhadores a partir de 1988, em que se projetava um governo democrático popular. Então, é criado um projeto de pelo menos de um governo de 20 a 30 anos, um projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Com isso, nos anos 1990 e 2000, o PT ha esvaziado os movimentos sociais e as ruergas, as manifestações são diminuídas para um projeto de governo que levou Lula à presidência da República em 2002. Mas o governo do PT, quando Lula assume a presidência, aí feito logo um pacto com a classe dirigente antiga e também com os empresariados, que não havia câmbio nenhum. E sim, aí o governo do PT, com Lula, faz uma reforma no jubilamento dos trabalhadores, piorando as condições dos trabalhadores após o jubilamento. Com isso, aí todo um atrativo para os empresários, as grandes empresas, os bancos, os financistas que apoiaram o governo PT e também dando financiamento para as eleições. Com isso, chegamos a Dilma Rousseff, que era a atual presidência, estava como presidência do presidente do Brasil, e com um partido que estava já com o PT desde a primeira eleição, com Lula, que é PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é um partido muito antigo, que vem da época da ditadura, e sempre esteve ao poder, ou diretamente ou não, mas sempre esteve ligado ao poder. Isso permaneceu, né, agora no governo Dilma. A situação é mais complexa, porque há o que está sendo chamado de golpe, era um câmbio político dos parlamentares, né, porque não há um julgamento de impeachment, né, de impedimento, mas um câmbio entre os políticos de tirar a presidência, né, afastar o PT e trazer outras reformas laborais que vão prejudicar os trabalhadores, tanto do serviço público como do serviço privado. Com isso também há uma diminuição dos gastos em educação, em saúde e em moradia, com essas novas reformas laborais, as reformas nesses setores. É verdade que Temer legalmente não poderia ser presidente porque é estado investigado por la justiça? Essa era uma grande discussão que o PT tem colocado como uma forma de chamar novas eleições. Porque o triunfo do PT seria umas novas eleições esse ano ainda, em que Lula sairia candidato e poderia ser eleito, né? Mas há todo um trabalho que é feito a partir da justiça brasileira com um determinado juiz, que é Sérgio Moro, em que já há alguns anos, toda uma investigação, porque esse processo de justiça no Brasil fez uma cópia do modelo de la Itália, de Operação Manos Limpas, em que o Ministério Público começa a fazer investigações, né? Não é mais uma parte apenas da Polícia Federal, mas o Ministério Público, e isso criou grande material para o julgamento, para as acusações e também alguns vazamentos seletivos das informações sobre os processos que correm em segredo de justiça. É a questão de Temer. Se ele é o vice-presidente, então não vejo como esse um argumento válido para não poder assumir a presidência. Aí alguns vídeos, algumas charlas de Lula e de Dilma em época das eleições, né, que colocavam Temer como um grande companheiro, o grande companheiro das lutas, um representante da política voltada para os trabalhadores, etc. Eso me lleva a la última pregunta. Tomando esto como contexto de esta relación también estrecha en realidad entre Temer, Lula, Dilma, ahora toda esta protesta social que también existe por reinstalar a Dilma, ¿qué posición y qué dicen con respecto a Temer, qué dicen con respecto a Dilma en el momento? ¿Hay manifestaciones también anarquistas con respecto a eso? Sí, los anarquistas están denunciando las reformas que son dentro de un aspecto neoliberal para los trabajadores, la población más carente de Brasil. Y este año es un año de elecciones municipales y estaduales, com vereadores, as representações. Então, há campanha contrária, porque o Brasil, a votação era obrigatória. Toda a população era obrigada a votar. Então, aí uma mobilização já fazendo campanha contrária, chamando o voto nulo, abstenção, e a denúncia desses cortes laborais, dessas reformas laborais, tanto na saúde, em educação, na moradia, no jubilamento dos trabalhadores. Então, os anarquistas estão fazendo essas atividades. E também as atividades de denúncia das práticas da polícia nos bairros carentes, nas favelas, na periferia das cidades do Brasil. Ok. ¿Quisieras añadir algo más? Hay un aspecto también que en la ciudad de Río de Janeiro hay atravesado algunas greves de los funcionarios públicos. Una grande universidad del estado de Río de Janeiro, UERJ, está ahí fechada. Porque o governo diz que não tem recurso para mantê-la e os trabalhadores estão em greve, né, professores, funcionários, e não há nenhuma linha, nada se é dito pela imprensa, né, os estudantes estão sem aula e está tudo parado, os trabalhadores não recebem os salários já há 4 meses sem receber os salários. E a justificativa disso é porque o governo do estado do Rio de Janeiro não há recurso mais. Aí falido o governo. Pensamos que depois dos Jogos Olímpicos a situação vai ser mais calamitosa e provavelmente há um aumento de impostos e mais violências policiais contra os trabalhadores que vão continuar em protesta contra a situação atual em Brasil. Ok, muitas graças. Oh, de nada.